Pegada. Pegada. Nem sei dessa gente toda, dessa pressa tanta, desses dias. Salve, salve, meu povo! Podcast de Pegada começando mais uma vez. Eu sou o Luiz com Z. E o que, que a gente tem hoje? Hoje a gente tem Cícero. Cícero é um menino carioca, um menino fluminense. É um menino que não sei qual time ele torce, mas é um menino que gosta de carnaval, como todo carioca. E seu público, como não poderia deixar de ser, também gosta de jogar uma serpentina, um confete, causando aquele contraste esquisito e feliz e alegre e moderno, com o Cícero sentadinho em seu banquinho, tocando seu violãozinho, enquanto sua banda maravilhosa executa arranjos minimalistas e introspectivos e festivos. E é isso, Cícero conversou com a gente antes do show, lá no Estúdio Bar. Na noite também se apresentaram Transmissor e Monograma. E a entrevistadora foi a Ana Paula. Ana Paula é uma pessoa nova se interessou por fazer essa entrevista. E aí vocês avaliam o desempenho dela, eu achei que foi satisfatório. Apesar dela ter feito uma autocrítica de falar muito assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim, cheio de assim. Mas tudo bem, Ana, tá de boa, tá indo bem. Na próxima você melhora isso, não se preocupe. Então vamos aí, com o Cícero, e na volta eu falo aí a musiquinha que rolou deste rapaz carioca, que todo mundo ama e todo mundo festeja atualmente. Vamos lá, então. Vamos ver o filme, ter dois filhos, ir ao parque, discutir Caetano, planejar no bar. Oi, Cícero. Oi, tudo bom? Tudo jóia. Cara, primeira coisa, assim, escutei seu CD e é delicioso, assim. É difícil não se emocionar com as coisas que você canta, com as letras, com a forma que foi gravado, com as coisas que foram feitas. Você já chegou a mostrar esse trabalho aqui em Belo Horizonte outras vezes? Onde foi? Como foi? Então, eu toquei aqui na Casa Una em dezembro do ano passado. Assim, foi um show bem menor, assim. E aí, como bastante gente acabou não conseguindo entrar e tal, e foi bem bacana, eu resolvi voltar rápido pra fazer de novo. Ah, beleza, bacana. Ouvindo o CD, a gente pensa que o CD, é lógico, não tem como não pensar que ele é intimista, assim. Mas eu pensei que é uma pessoa que fala de solidão, mas não é de uma solidão ruim, é de uma solidão de uma pessoa que quer estar com ela mesma, assim. Conta um pouco como é que foi esse processo de produção das músicas, o que você estava sentindo, como é que era esse processo de criação, assim. Então, na verdade, o processo de criação, ele foi meio que uma consequência de um processo de adaptação meu mesmo, de morar sozinho e tal. Tinha acabado de voltar de uma viagem, passei um tempo fora, tinha saído da casa dos meus pais, fui morar sozinho. Esse processo de aprender a lidar com a solidão diária, aquela coisa mais constante, aí gerou matéria para fazer as músicas, sabe? Não foi o inverso, assim, vou escrever sobre alguma coisa. Não, foi tipo assim, vou escrever sobre isso, porque isso é o momento que eu tô passando agora e tal. Bom, tem muitas músicas que parece que você tá cantando pra uma pessoa, assim, né? Que aconteceu um relacionamento e que parece que não deu certo, que não rolou. Como é que é isso, assim? Tem umas músicas que parecem no momento de superação, assim, tipo... como é que era o nome da música mesmo? Açúcar ou Adoçante, essa. Parece que é do momento em que você quebra esse ciclo, assim, né? Que você decidiu, que você entendeu que relacionamento não dava mais e que isso foi internalizado, assim. Como é que é isso? Na verdade, todas as músicas do disco foram realmente assim, feitas sobre coisas pontuais da minha vida mesmo, sabe? Não tem nada fictício, assim, sabe? De fato, tudo que tá ali era o que acontecia comigo naquela época. Ou eram coisas que eu sentia naquela época, ou eram pontos de vista que eu tinha na época, sabe? Isso foi em todas as músicas, assim. João e o Pé de Feijão, ela parece meio autobiográfica, assim. É um cara que larga meio tudo, né? Total, isso? Tipo assim, todas as músicas falam realmente de coisas que aconteceram. Então, as histórias que talvez pareçam que seja uma história que eu tô contando, na verdade são as minhas mesmo. Claro, você bota o João, você bota a Gindi, você muda, assim, a identidade das coisas, mas é um disco meu que fala da minha vida mesmo. E a produção, como é que rolou? Assim, você chamou gente para poder participar e tal, eu vi que tem gente participando piano e tal. Tem inclusive Cecília, parece que tem uma música incidental, Lago do Cisne, se eu não me engano. Isso, Como é que aconteceu o link com a música, assim? Cara, o meu disco, assim, ele é todo cheio disso o tempo inteiro, sabe? Algumas coisas dá pra pescar rápido, outras nem tanto, outras não sei se dá pra pescar, assim, porque eu não fiz muito pensando o que, que daria ou não. Mas, assim, na capa tem coisa, nas letras tem coisa, no instrumental tem coisa, sabe? Então, na verdade, isso tudo pra ilustrar o disco. É pra ilustrar a minha vida naquele momento, sabe? Então... Tudo está na função disso, de comunicar uma mensagem, não vou dizer maior, mas uma mensagem mais fechada de que é aquele momento naquele apartamento. Entendi. Além das músicas desse CD, você vai tocar alguma outra, de outra banda, de outra coisa, de outra época? Não, o que, que você pensou? Não sei, assim, a gente não está muito com essas coisas fechadas, não. Assim, a gente tem o básico que a gente toca assim, sempre, que é o CD, que enfim, ele é tranquilo de tocar porque ele é curto. E às vezes depende, às vezes a gente está com o tempo muito contado, a gente toca em lugares com o tempo meio apertado, às vezes não, às vezes tem mais tempo, mas dependendo, sabe, do que a galera queira ouvir ou pedir, enfim. A gente não planeja muito, não, para não ficar aquele troço muito engessado. Entendi, mais aberto, mais livre, solto, assim, bacana. E como é que tá a sua expectativa pro show, assim? Ah, enorme. Tipo, o último show na Casa Una foi muito legal, assim. Muita gente, a galera é muito carinhosa depois do show e tal. E eu acho que hoje vai ser a mesma coisa, assim, felizão. Parte dos shows da galera que era público da outra banda te acompanha na carreira solo, como é que é? O Rodrigo Abus tocava comigo na Alice, então já conheço ele já, sei lá, desde 2003, assim, 2002, 2003, faz até 10 anos já. E ele tá junto aí há um tempão. Bacana. E o público acompanha também? Eu não sei, assim, acho que deve ter alguma galera remanescente, sim, mas acho que a grande maioria é a galera nova mesmo, de agora, assim. Muito obrigada. Ah, de nada. Então, encerrando aí o podcast, vocês ouviram no começo Vagalumes Cegos, uma música do Cícero, e logo agora após a entrevista e agora aí no background, no BG, também tocando Laiá Laiá. Como eu disse, o menino gosta do carnaval, pra botar o nome de Laiá Laiá na música é mais do que explícita essa sua paixão pela festa que nos arrebata em fevereiro. Enfim, muito obrigado pela audiência. A gente volta mais rápido possível. Fique um pouquinho mais aí com o Laiá Laiá, o carnaval moderno, acústico e bacanudo e hypado do Cícero. Adeus. Vamos dançar. Qualquer coisa é melhor. Tristeza, por favor, se esqueça. Vou criar um lugar escondido pra fazer meu recital. Quando o carnaval passar, quando o carnaval passar, quando esse escarcéu passar. Pegada. Pegada.